Em pleno século XXI, qual é a necessidade de empregar uma pessoa para apertar um botão? Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou a Angélica Uejima. Olá, pessoas. Batendo ponto novamente aqui no Papo de Calçada, Bruno da S. Fala, galera. Aqui é o Sandro fazendo uma hora extra aqui na semana. Tá começando mais um Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Então, pessoal, semana de lançamento desse episódio é a semana do Dia do Trabalhador, né? Aquela semana que todo mundo veste a camisa vermelha e vai pra rua. É isso mesmo. Então, brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho aqui. Temos quatro profissionais aqui que vão falar um pouco da sua carreira, de qual a profissão. Antes de começar a gravar aqui, estávamos lembrando que nós gravamos um episódio lá no início do ano sobre o que queríamos ser quando crescer. Então nós lá já falamos um pouco das nossas profissões, né? Naquela época a Angélica não estava conosco, então ela tem muita coisa aí para falar, até nesse sentido do que ela queria ser quando crescer, não sei. Mas então vamos falar aí, cada um vai falar um pouco no que trabalha. E daí nós vamos desenvolvendo. Acho que a gente podia começar por ordem alfabética, né? Também. E aí a Angélica faz as honras aí. Então, eu sou bióloga por formação. Eu fiz tanto a licenciatura em ciências biológicas como o bacharelado. E quando a gente entra, né, no curso de biologia, a gente sai com essa habilitação da licenciatura, podendo ser professor de fundamental e médio, mas é muito mais comum a gente querer encontrar uma linha de pesquisa para se aprofundar e seguir academicamente. E aí o futuro acadêmico, quer dizer, o futuro de pesquisador acaba sendo o mais estável, né? O mais tranquilo é acabar se tornando professor universitário. Então eu segui o roteiro certinho, né? Eu terminei o curso de graduação, aí fui pro mestrado e doutorado na área de zoologia. Então, eu sou bióloga, zoóloga, e dentro da zoologia, a minha linha de pesquisa é com aves, com passarinho. Mais especificamente, com a questão de comportamento e os comportamentos associados à alimentação, reprodução e uso de ambiente. E aí, feito tudo isso, toda essa trajetória, eu passei em concurso para a Universidade Federal de Pernambuco. Aí deixa eu só pegar um gancho, porque eu posso esquecer, porque você falando uma coisa que tem um pouco a ver com a minha história. Aí deixa eu te perguntar, na biologia, na zoologia, essa área de pesquisa, ela, vamos dizer assim, que ela é mais frutífera? Por exemplo, daria para você ser uma pesquisadora sem necessariamente ser professora? Daria. Eu poderia trabalhar como autônoma, né? Então fazer as pesquisas dependendo muito de órgãos de fomento, de projeto, especialmente não governamentais, porque os recursos desses órgãos, como CNPq, CAPES e tal, circulam dentro de instituições, né? Com mais facilidade, ou exclusivamente, né? Poderia então atuar como autônoma, fazer os trabalhos de consultoria, que daí não é mais nem tanto científico exatamente, né? É mais aplicado, assim, mas não necessariamente científico. Ou poderia estar num instituto de pesquisa, como são as Embrapas, né, espalhadas no Brasil inteiro, como são os Museus de História Natural, mas como o Emílio Guild em Belém. Apesar de que os pesquisadores do Guild, por exemplo, dão aula em pós-graduação. Então, às vezes em institutos de pesquisa é meio difícil ainda desvincular completamente do papel docente em algum nível. Mas poderia estar trabalhando no Brasil com as condições que ele oferece como autônomo. Mas aí, como eu falei, certo, assim, a forma mais estável de você se sentir mais seguro, de você estar mais cercado de uma certa estabilidade e segurança, é mesmo partindo para a docência. E esses lugares mais seguros ainda, né, em termos de estabilidade e de tranquilidade de trabalho, são mesmo as universidades públicas, né? Elas, pra gente, elas são os melhores lugares, assim, pra se trabalhar. E dentro do teu objeto de pesquisa, vamos dizer assim, você ainda pesquisa, né, aves como um todo, ou, por exemplo, vamos dizer assim que, óbvio, eu sei qual é a resposta, mas é só retórica mesmo. O objeto de pesquisa já está fechado ou ainda dá para evoluir e a faculdade, a universidade implementa essa tua pesquisa? Então, vamos lá. Sempre é possível mudar, inclusive, assim, tanto do objeto de estudo como da própria linha de pesquisa. Mas no meu caso, especificamente, isso aconteceu muito pouco. O que aconteceu é que até então, para eu fazer as minhas pesquisas, eu dispunha de um tempo que meu trabalho é muito de campo, a minha linha de pesquisa específica, né? Envolve muito trabalho de campo, tem que lá acompanhar os bichos, ninho, variação de comportamento ao longo do ano, então é um investimento de tempo bem pesado. Depois que eu entrei na UFPE, eu não tenho mais essa disponibilidade, porque eu tenho os meus compromissos dentro da instituição, especialmente os de sala de aula, né? Especialmente os de docência, que não são só de sala de aula. Então eu não tenho mais como passar uma semana inteira por mês em campo. Então eu tive que fazer umas adaptações na minha linha de pesquisa. Direcionar um pouco mais para ave urbana, ou não investir tanto, não pirar tanto nos projetos que tem que ficar acompanhando, monitorando muito, ou tão intenso. Então a gente se adapta, né, a essa disponibilidade. No meu caso, especificamente, aconteceu isso. Mas isso é muito variado. Por exemplo, outros ornitólogos que trabalham com passarinho, que já fazem um trabalho mais de museu, envolvendo bastante a curadoria de coleção, os bichos que já estão, né, em museu, eles já acabam contando uma disponibilidade diferente. Então, às vezes, eles precisam ir para campo para ficar 40 dias. Mas isso vai acontecer uma vez por ano ou uma vez em cada 2 anos, né? Então é muito mais fácil e tranquilo de organizar do que no meu caso, por exemplo. Então eu tive que fazer uma adaptação. Deixa eu perguntar uma coisa. Um tempo atrás eu estava ouvindo o SciCast, que é um podcast específico para divulgação científica. E eles estavam falando justamente desse caso do pesquisador, né? Que no Brasil não existe a profissão de pesquisador especificamente. A maioria, né, igual você falou aí, vai para universidades públicas e lá desenvolve sua pesquisa e acabam esbarrando na questão de ter que dividir o tempo, né, entre a pesquisa e a docência. Você acha que, por exemplo, isso prejudica, no caso, tanto um lado quanto o outro? Por exemplo, você não tem, na maioria das vezes, professores universitários. Deixa eu falar uma coisa sem ser mal interpretado. Na maioria dos professores entram porque querem ser pesquisadores e não por querer ser professor de ensino superior. E você acha, né, você acha que isso prejudica tanto a docência quanto a pesquisa? Porque você falou aí, eu tive que abrir mão de fazer uma pesquisa mais aprofundada, uma pesquisa de campo, por causa dos meus compromissos. Como que você vê isso daí? Não, essa é uma discussão muito comum entre a gente, mas prejudica sim. A gente não consegue, é humanamente impossível você ter a mesma excelência, vamos dizer assim, como docente e como pesquisador. Então, existem momentos que as pessoas investem um pouco mais em um ou em outro, e aquele momento que ainda consegue dar uma equilibrada nos dois, mas essa equilibrada não significa que os dois lados estejam bem. Significa que eles estão parelhos, né? Mas eles não estão bem exatamente, nenhum deles está indo exatamente bem. Então, essa é uma realidade dura, difícil, porque a nossa realidade em termos de carga horária, por exemplo, né? Ah, tem que dar 120 horas semanais de sala de aula. 120 horas semanais de sala de aula, se você fizesse só isso, estaria ótimo, lindo, né? Uma boa carga horária. Só que aí você tem as orientações de monitoria, você tem as orientações de pesquisa, mais o que você tem que investir na própria pesquisa. Ou seja, complicou, né? E não existe professor que não leve trabalho para casa. Eu não conheço nenhum. Eu discordo, eu não levo. Tá bom, eu sou professor de ensino médio, mas... foi uma coisa que, e eu até posso falar mais na frente, mas foi uma coisa que eu me obriguei a isso. Porque um pedreiro não leva um resto de parede para terminar em casa, o cozinheiro que não serviu, etc, etc. Eu sei que existe uma cobrança muito grande sobre nós, professores, mas se a gente não disser, chega, não vou, vão trepar em cima da gente. A gente já tem muito dessa dificuldade. A gente faz direto o terceiro turno. Direto a gente faz terceiro turno. O tempo que eu passei sem possibilidade de fazer por causa de um adoecimento, né, que eu tive um problema com ansiedade, um transtorno de ansiedade, então não conseguia mesmo fazer o terceiro turno. Eu vou dizer, a quantidade de coisa que acumulou por 6 meses, eu paguei o preço por 2 anos, vamos dizer assim, de coisa para colocar tudo em dia de novo, né? Então, essa tua pergunta é bem pertinente, sua colocação, Guilherme, porque a gente passa muito por isso, sim. E é muito comum essa discussão nas nossas rodas de conversa dentro e fora da universidade. Você vê alguma solução para isso? Por exemplo, professores mais novos focarem mais em pesquisa, por estar mais, como se diz assim, com sangue fresco, né, mais animado para pesquisar, e professores mais para o final da carreira já ficarem mais na parte da docência? Não sei, você vê alguma solução para esse problema? Parcialmente ou totalmente com algumas pessoas, eu acredito mais que o melhor jeito seria definir já desde o concurso. Então a pessoa vai fazer o concurso, ela já faz, por exemplo, para pesquisador. Existem várias universidades na Europa, e, se eu não me engano, nos Estados Unidos também, ou em outros países da América, é que isso já existe, né? Você tem o teacher e você tem o professor, né? Então, o teacher é quem dá aula, quem fica responsável pela docência, podendo fazer a pesquisa, né? Mas ele não é cobrado por isso, a progressão dele ou o plano de carreira dele não depende da pesquisa. E daí você tem o professor, que é, então, o pesquisador que orienta os projetos de pesquisa. Ele não tem compromisso com sala de aula, pelo menos no nível graduação, né? E, é bom, nesses países... Ei, Angélio. Oi. Eu acho que na UFC é desse jeito aí. Eles contratam o professor mesmo para dar aula e o professor para pesquisa. Então a gente... Federal do Ceará. No Brasil a gente não tem essa realidade, assim, pelo menos como institucionalizada, assim, no país a gente não tem. A gente tem, igual eu falei, nesses institutos de pesquisa, como o que me ocorre aqui é o Museu Emílio Guild, mas tem também o Museu de História Natural no Rio, que aí são, porque por eles serem... já serem instituições de pesquisas ligadas a alguma universidade federal, mas eles são institutos de pesquisa com uma certa autonomia, eles já fazem o concurso específico para esses pesquisadores, que serão pesquisadores, mas terão compromissos com a pós-graduação. Então, eles não se desvinculam também completamente do trabalho docente. Porque enquanto isso não acontecer, o que a gente tem como resultado? Professores de sala de aula... referências internacionais como pesquisadores, mas que dentro da sala de aula eles não funcionam, são péssimos professores. Ou então você tem excelentes professores, no outro extremo você tem excelentes professores que não estão conseguindo ser muito produtivos na pesquisa. É porque uma atividade não está necessariamente ligada à outra, né? Às vezes, porque assim, o pesquisador, ele precisa muito do conhecimento para ele mesmo. Ele saber adquirir o conhecimento. E o professor, o contrário, né? O cara tem que saber passar o conhecimento. E ainda tem um outro porém também. Que ainda tem algumas universidades que tem professor que ainda ocupa cargo administrativo, quer dizer, aí o cara tem que se virar com pesquisa, com sala de aula e com algum setor. Aqui a UVA, né, que é a estadual aqui, Vale do Acaraú, ela tem muitos professores que faz isso, eles têm essas três funções, ele dá aula, ele toma conta de alguma pró-reitoria e ainda tem as atividades de pesquisa. Então, o que é mais comum, pelo menos em termos de Federal de Pernambuco, é que determinados cargos administrativos dão o direito de redução de carga horária, de sala de aula. Isso já é um passo importante. Então, se ele vai ser pró-reitor, ele não vai ter ele tem direito a ter uma redução de carga horária, que eu não sei dizer qual é a porcentagem. Mas coordenador de curso tem direito. Mas continua dando aula. Continua, mas com uma carga horária reduzida. Porque como ele já tem a pesquisa, ele poderia ficar na administração e na pesquisa, né? Então, mas isso é complicado, porque quando a gente faz o concurso, a gente fez concurso para qual cargo? Na hora que abre concurso, é concurso para professora adjunto, concurso para professora assistente, é esse o nome da vaga. Aí vem o meu mau humor e a minha irritabilidade com relação ao funcionalismo público. Ainda bem que você disse essa frase, Angélica, que é: o professor fez concurso para que função dentro do funcionalismo público? Entende? Assim como qualquer outra profissão. Entende? Porque eu entendo, e eu sou muito bronqueado, porque eu sou funcionário público e eu me estresso demais com o professor, no caso, que é um professor no ensino público e um professor na rede privada. É um professor que age de uma determinada forma dentro do serviço público e um professor que age de outra forma dentro da rede privada. Então, eu já, por exemplo, já tive essas situações. Eu já trabalhei em escolas, eu nunca me aventurei pelo reino da universidade, porque se no ensino médio, né, na educação básica, eu enfrento o que eu enfrento, na universidade eu vou acabar batendo em alguém. Mas isso é depois. Mas eu já vi muito professor, por exemplo, fugindo da sala de aula. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, antigamente existia o concurso para professor de 16 horas, 12 horas dentro de sala de aula e 4 horas de regência de turma. Ou seja, que é o que eles dizem, né? Argumentam para você fazer diário, planejamento, feitura de provas, essas coisas todas. Eu já vi gente fugindo dessa matrícula de 16 horas, e aí é um papo para frente quando a gente for falar de mercado de trabalho. Pô, 16 horas semanais, velho. Em média, o trabalhador brasileiro, ele trabalha 40, 44, 50 horas por semana, na média, e tem gente fugindo de uma carga horária no funcionalismo público, fugindo de uma carga horária de 16 horas para fazer trabalho administrativo, só para não ter que encarar a sala de aula. Isso, para mim, blow my mind, explode minha cabeça, cara. Mas eu concordo plenamente. É por isso que quando o Sandro perguntou, o Sandro Guilherme, agora não lembro, perguntou como que seria uma maneira de resolver isso, e eu falei, você tem que resolver isso desde o concurso, porque é extremamente complicado. É extremamente complicado. Você vê professor que entrou na universidade, no cargo de professor, tá lá, cargo, professor adjunto, desde o concurso. E, assim, chega uma hora que quer investir tanto na sua vida de pesquisa, às vezes desde o começo, inclusive, que quem passa aí para a sala de aula no lugar dele é o aluno dele de doutorado, sabe? A turma mesmo nem conhece direito o professor, conhece os alunos de doutorado que estão dando aula no lugar, sabe? Então, é dose. Eu já passei por isso. Isso é extremamente... Já teve caso de o professor, chegou um rapaz, e aí o professor fica só sentado lá olhando. Não, isso quando está presente, né? Então, a gente recebe o estágio em docente, né? O estágio de docência, que é no nível de mestrado e de doutorado, dependendo da bolsa que o aluno tiver, ele tem que ministrar algumas aulas numa disciplina que ele tiver afinidade. Semestre passado eu recebi um aluno de estágio docente, ele faz mestrado e trabalha com a questão fóssil, né, de crocodilo, E aí ele escolheu a minha disciplina, que tinha a ver com ele, para fazer estágio em docência. Aí era uma carga horária monstra, que não existe, porque era quase minha carga horária da disciplina inteira. Então eu dividi, você vai dar tanto em sala de aula e tanto a gente vai contar como planejamento, discussão das aulas. Eu estava presente em todas elas, né? Mas ele não é nem meu aluno, ele é um aluno da instituição que precisava cumprir aquela carga horária. Então, assim, isso também acontece, mas é outra causa, né? E eu não tinha obrigação de estar em sala de aula, mas eu estava. Porque eu não sabia o que, que ele ia dizer, né? Eu nem conheci ele, não era meu aluno de mestrado. Eu já vi professor, eu vi assim, sério mesmo, eu vi uma colega minha de mestrado. Ela foi dar aula pro professor, o professor viajando. O cara não foi em nenhuma aula. Assim, ele só falava, a disciplina é essa aqui, se organiza aí e dá aula. E o cara nem aparecia, né? Tava nem na cidade, tava nem na universidade. É, então isso acontece muito. Mas quando é de estágio docente, de docência. Isso é o mais comum. Então, mas quando é estágio de docência, na realidade, pelo menos na Federal de Pernambuco, não existe uma regra obrigando a gente estar em sala de aula, não. A gente pode não estar. Só que, igual eu falei, ele não era meu aluno de mestrado. É aluno de uma grande amiga, mas não era meu. E eu não sabia nem como ele era. Eu tive sorte dele ser excelente, excelente. Excelente mesmo. Daria para ter entregue a turma tranquilamente para ele trabalhar sozinho. Só que eu não sabia disso, eu não ia fazer. E outra coisa, eu sou meio Caxias nisso, viu? Assim, eu não tenho muita... Não faço muito isso em paz, não. Mas seja como for, quando é o estágio de docência, pelo menos é uma regra que existe. O aluno de mestrado, doutorado, ele precisa cumprir aquela carga horária, ele precisa daquela experiência em sala de aula e tal. Tudo bem. Agora, o problema é quando o professor quer investir quase que integralmente na sua carreira de pesquisador e abandona suas turmas mesmo. Essa é a regra dele. Né? Isso é muito comum. Quem vai dar aula sempre vai ser aluno dele de doutorado, normalmente. Vai estar o semestre todo, todos os semestres, quer dizer, aí é outra coisa, muito mais grave. E aí é que eu, assim, concordo muito com a crítica do Bruno, porque é uma falha de como funciona o sistema público, né? Se a gente faz o concurso para professor, significa que essa função é para ser prioridade, né? Que a gente seja pesquisador, mas que a nossa prioridade seja professor. Então, como não abandonar, como que poderia ser o jeito da universidade não abandonar o seu papel de centro de pesquisa? Abre concurso para pesquisador. Né? Mas aí é um problema do Brasil, né? Porque o Brasil é um país que não investe em pesquisa. O investimento em pesquisa no Brasil é fantástico, né? Para esse tipo de concurso, o que mata é isso aí. Em tese foi por conta disso, né? Pelo fato de não haver um incentivo, um fomento à pesquisa no Brasil, um fomento à pesquisa em todos os sentidos, é que eu decidi ser professor de sala de aula, vamos dizer assim, chão de fábrica mesmo, sabe? Porque, você é de qual área, Bruno? Diga. Você é de qual área? Eu sou de história. Eu me peguei o seguinte, quando nas minhas memórias e o que as pessoas me contam de o que você quer ser quando crescer, eu falei isso no outro programa, eu queria ser guarda do zoológico, num determinado momento eu quis ser piloto da aeronáutica, e aí, cara, eu me tornei professor porque quando chegou um tempo, depois do terceiro vestibular que eu não entrei para jornalismo. E ainda bem que eu não entrei pro jornalismo, né? Porque eu ia ficar puto pra caramba depois que acabaram com a exigência de curso superior pra ser jornalista. Isso foi foda, né? Por isso que a gente. Hoje qualquer Zé Ruela aí que inventa notícia aí é taxado como jornalista, é foda. Mas então, e eu fico muito feliz de não ter me tornado jornalista. Aí eu falei assim, bem, o que, que eu gosto de estudar? O que eu sempre gostei de estudar? História. Então fui encarar no primeiro vestibular, no primeiro vestibular entrei. Então, assim, fiquei muito feliz. Na época, em 1999, Eu não me lembro muito bem qual era a bolsa de pesquisa, um valor exato, mas vamos colocar aí que o valor de pesquisa em 1999 fosse algo em torno de R$700. Eu não... Tô chutando. Não, pra, isso era para mestrado. Mestrado. Isso. Eu fazia mestrado nessa época. Eu ganhava 700 e pouquinho como bolsa de mestrado. Olha isso, cara. Aí como é que... Na época, eu me pus a questão assim... sendo arrimo de família, né? Como o meu dinheiro que eu trabalhava era o dinheiro que entrava para pagar as contas na minha casa, eu não tinha tempo para me dedicar a uma bolsa de pesquisa para ficar ganhando 700 conto. Você tá entendendo? Menos de R$700 em 99. Então eu falei assim, pô, eu vou partir para docência. E na minha vida foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu entrei em 99, no fim do primeiro período, uma professora de antropologia, ela estava desesperada com o doutorado dela. Ela dava aula numa escola de ensino fundamental, né, de antiga quinta, oitava, ou sexto a nono ano. E ela falou assim, Bruno, eu preciso que você me substitua. Aí eu falei assim, professora, mas eu tô no primeiro período. Ela falou, Bruno, você já tá pronto. Você, pra dar aula... É sério, cara. Eu não... Todo mundo fala que é arrogância minha, mas ela falou assim, é sério. Pode ir, vai dar aula, que você vai ver que você já tá pronto. O resto agora você só vai absorver da academia. Eu falei, tá bom. E foi o que aconteceu mesmo. Eu dei, depois da primeira semana de aulas que eu dei, eu falei assim, cara, eu nasci pra essa caceta. Porque, cara, eu nasci... eu me encontrei. Porque eu sempre digo uma frase, que os meus alunos morrem de rir, e como eu sempre trabalhei em área carente, eu sempre subi no Rio de Janeiro, no caso, né? Sempre subi favela, sempre fui dar aula em morro, sempre trabalhei em áreas mais carentes. Eu digo o seguinte, tem um sujeito que fuma maconha, tem um sujeito que cheira cocaína, eu dou aula. Entende? Eu sou viciado igual esses caras. A minha mulher, hoje, depois de 11 anos de casado, sabe disso. Você mexeu com um aluno meu, você vai arrumar uma confusão muito grande, sabe, por conta disso, porque eu me dedico aos meus alunos e porque na minha visão como professor, uma visão minha da educação, a gente sofre, por exemplo, um dos grandes problemas educacionais do Brasil é o analfabetismo funcional, ou seja, o cara sabe enxergar, ler lá no quadro que está escrito casa. Mas quando você bota um texto um pouquinho mais complexo, a Angélica até consegue falar isso melhor, porque está dentro do ensino superior, quando você coloca alguns textos um pouquinho mais complexos para os caras, eles não sabem destrinchar esses textos. Esse é o analfabetismo funcional. Ele não sabe qual é o significado do texto, ele não sabe qual é a mensagem que o texto está passando, ele não sabe... Até mesmo em tempos em que a gente hoje vive um fla-flu miserável nesse país, se o cara está sendo irônico, né, ao criticar ou a elogiar uma determinada coisa. Então eu resolvi me dedicar a isso. E eu penso muito que um dos problemas, dos vários que o nosso país tem, se resume na educação básica. Se a gente instruísse melhor nossos alunos na educação básica, quando o cara chegasse no ensino superior, ele não ia ficar um ano na iniciação científica, por exemplo. Entende? Ele não ia ficar aprendendo nas ciências exatas. O Guilherme, que fez engenharia, sabe disso. Sabe? Ele não ia ter que ficar aprendendo fórmula e o caramba no ensino superior, porque o ensino médio era para ter dado isso. Existe uma série de críticas aos currículos escolares e tal. A gente não está aqui para falar de educação, mas um dos motivos de eu ter me tornado professor foi exatamente isso. Na minha visão, entender que o problema, ele era, não era nem que ele era superficial e nem que ele era profundo, ele era um problema básico. É do tipo, não existe água mais limpa nem na superfície nem no fundo do poço. O problema é a água suja. Então, o aluno que vem do ensino médio, principalmente na escola pública, e no ensino privado também, mas eu quero que o ensino privado se dane, porque o ensino privado é para quem pode, é lógico, é para quem pode pagar. A gente sabe que a maioria da população depende, e essa é a palavra, depende do ensino público para, entre aspas, ser alguma coisa dentro do mercado de trabalho. Então, lá na educação pública, é que a água está suja, a água está turva, e você tem que fazer todo dia um trabalho incansável para o cara poder beber dessa água e não passar mal, não ter nenhuma doença, sabe? É, mas é mesmo. Eu sei que a gente também não está aqui para falar de educação, mas essa questão, essa bola, várias da que você levantou, mas eu vou destacar uma, é o problemão da educação básica quando chega no ensino superior. E a gente passa isso, para falar um pouco de mercado de trabalho agora, dentro da minha área, que está faltando completamente, mas vai faltar, né, em todas as áreas, que é, no nosso caso, a gente pegou as expansões das universidades federais. Então, eu não trabalho nem no campus do Recife. Eu trabalho no campus de interior, numa cidade que fica a 50 quilômetros daqui. Então, eu consigo ir e voltar todo dia. É por isso que eu chego tarde, inclusive, em alguns dias da semana, porque o curso é noturno. E então, a gente foi um projeto, assim, que eu não quero fazer, não seria legal falar de política nesse momento, mas que foi uma das coisas muito boas, né, do governo federal no começo dos anos 2000, né, em 2006, na realidade, foi quando eu cheguei aqui, que foi expandir as universidades federais para essas regiões de interior, onde a educação básica já por si só é mais problemática ainda, e essas pessoas não tinham a menor condição de vir para a capital para fazer o curso, para concorrer com pessoas da capital para poder fazer uma universidade pública. Então a gente pega alunos de zona rural, alunos que só fizeram escola rural e que chegam com uma defasagem de educação básica numa universidade federal, e a gente vai ter que trabalhar com essa defasagem. Isso é bacana de deixar bem claro que a expansão dessas universidades para essas pessoas não diminuiu o nível de educação, né? Pelo contrário, manteve o nível, e são os alunos que têm que correr atrás. Então, meu índice de reprovação nas minhas disciplinas é altíssimo, muito diferente de quando eu estava no Sul, mas eles vão e vencem, né? E é muito bacana ver o filho do pedreiro, do auxiliar de pedreiro, o filho do agricultor analfabeto, passando em cursos depois de excelência, de mestrado, em várias regiões do país. Então essa é uma das coisas que vai faltar muito, vai estar fechando o mercado de trabalho para a gente, porque as universidades não vão abrir concurso mais tão cedo, né, com tanto corte que está tendo. Então quem já está nas universidades federais vai sofrer o quê? Um aumento de carga horária, de sala de aula. Você está falando para eu desistir? Claro que não, né, Guilherme? Não, estou brincando. Claro que não, de modo nenhum. Porque eu vivi essa fase. Quando eu terminei o doutorado, não tinha nada. Eu passei num concurso para professor temporário, numa universidade no Paraná. E foi quando, na realidade, eu estava no meio do meu contrato, foi quando abriu, começaram as expansões das federais. E foi quando eu consegui, né? Mas quantos anos a gente passou com a realidade que a gente voltou agora? Mas ela, uma hora ela vai ter essa dureza, ela tem que terminar, porque as pessoas vão aposentando, as vagas vão ter que aparecer. Né? E eu acredito que a gente não é possível a gente ficar assim por muito mais tempo. Acho que não vai ser como já foi nos anos 90, começo dos anos 2000. Eu sou um pouco otimista e tal em relação a isso. Não é possível. Nós não somos mais as mesmas pessoas que a gente era no final dos anos 90. Né? Nossa população não é mais a mesma. Então é possível que a gente vá deixar isso acontecer. Mas a gente vai passar uma recessãozinha aí, sim, tem que ser realista. Está passando, né? Deixa eu só falar um pouco então da minha situação, depois eu passo pro Sandro. Mas eu caí justamente no que eu tava comentando aqui agora com a Angélica, porque eu terminei o meu mestrado início de 2016. Não, desculpa, início de 2017, né? Um ano passado, tá fazendo um ano que eu terminei o meu mestrado. E eu caí nesse problema, porque quando eu entrei, que era 2014, Tava até bom o mercado ainda, assim, as universidades, até as particulares e tal, tava tendo bastante curso na minha área, que é engenharia e tudo. Só que por um reflexo também do mercado de trabalho, principalmente nas faculdades particulares, como tá tendo pouco emprego e o pessoal tá, né, ninguém tá conseguindo emprego, talvez foi demitido e foi contratado com um salário mais baixo e tudo, então tá pouca gente ingressando nas universidades. Isso é até uma coisa que a gente pode discutir daqui a pouco, que é a realidade do trabalhador, né? Que a gente estava assim, formando muito ensino superior e agora não está tendo mais essas vagas para ensino superior. Está tendo vaga para ensino técnico. Então tem gente formada em ensino superior trabalhando como técnico, ou às vezes nenhum cargo de técnico, porque não tá tendo. Então eu caí nisso. Eu terminei o meu mestrado, não consegui fazer um doutorado direto. Na minha universidade não tinha ainda, era só mestrado. Tentei em outros lugares, mas não consegui. Tô nessa luta aí, tentando concurso, estudando e tudo. Mas realmente tá complicado. Até mesmo no ensino particular, né, tá fechando turma, não tá abrindo turma igual abria antes. Então isso é um problema grande que a gente tá enfrentando. Ô Guilherme, quando você para para pensar, por exemplo, você está falando de uma questão, por exemplo, você está com 22 ou 23 aí? Eu? 26. Então, 22 é Zé Augusto, que é novinho. Veja bem, e você é um cara, velho, que está com mestrado e ainda, tá, vamos dizer assim, você está fresco da academia, você está fresco da universidade. O mercado, anos atrás, ansiava por isso. Independente de uma questão de política, como a Angélica falou, é inegável a expansão do ensino superior e o, vamos dizer assim, o benefício que essa expansão trouxe para o país. A grande questão é, no momento em que existe essa crise, e essa crise ela é muito engraçada. Até eles criam essa metáfora, essa analogia, na verdade, muito boa, que é uma bolha que cresce. E essa bolha, o interessante dessa bolha é que ela não estoura, ela murcha. Então, quando ela. Pensa numa partícula que se expande e depois ela vai retraindo, que é, no caso, a crosta terrestre, por exemplo. Ela vai se retraindo. Então, ela vai aglutinando muita coisa e o mercado vai ficando duro. Professor trabalha muito, qualquer outro profissional que queira entrar no mercado, que queira se especializar, não consegue, porque não existe mercado para o professor, porque o professor está fazendo 3 turnos, por exemplo, como a Angélica falou, independente de ser no público ou no privado, porque no caso do professor, o professor ganha mal, mas em outras áreas o profissional está sendo sugado, a vida dele está sendo sugada, né? Esse é um mercado de trabalho. Dias atrás eu escutei o Rebobinando, que é um podcast da família do Não Salvo, e os caras estavam falando sobre um fenômeno que se descobriu, que tem sido estudado e que está sendo sempre dito ultimamente, que é o burnout, que é o cara que trabalha, e ele está sendo obrigado a pensar só em trabalho. Por quê? Porque se ele der mole, no momento que ele piscar, ele está sendo demitido. Porque quando ele tentar voltar ao mercado de novo, ele não vai encontrar recolocação, por vários motivos. Um deles, inclusive, é porque ele é um profissional muito qualificado. Ele é um profissional que tem muita especialização e o mercado não vai pagar para esse cara. E aí não existe nada mais triste do que você estudar pra caramba para ser um excelente profissional e no momento de crise você perde. E aí o cara fala assim: pô, não posso te contratar, cara. Não posso te contratar porque você é bom demais pra minha empresa, eu não tenho como pagar o que você merece. Caraca, que porra de dicotomia é essa, cara? Não, deixa eu contar uma história então, que aconteceu comigo há poucos dias. Igual eu falei no início, eu tô pra entrar num serviço novo, num trabalho novo, porque eu tava, né, tentando entrar na área mais acadêmica, mas como não tô tendo oportunidade, fui, né, trabalhar como engenheiro mesmo. Aí surgiu uma vaga numa empreiteira aqui na minha cidade, mandei lá meu currículo e tal, o cara olhou, quando o cara foi me falar, né, que, ah, tá, vou te dar a vaga, não sei o quê, o cara meio que ficou meio sem graça, assim, de falar assim, mas aqui, eu não posso, o salário é tanto e tal, eu não posso te pagar mais do que isso, porque na hora ele viu minha qualificação, entendeu? Aí o cara ficou meio sem graça pela minha qualificação de, e não poder pagar o salário ao nível, vamos dizer assim, né? Aí eu falei, não, tranquilo, eu tô precisando do serviço, eu não tô olhando, nesse momento eu não tô olhando muito salário, coisa não, eu tô precisando trabalhar, se você me der a vaga eu aceito, tranquilo, não precisa preocupar não. Mas acontece isso mesmo, isso aconteceu comigo, você tá falando. Ah, isso é de uma crueldade muito, muito, muito absurda. Na hora que para pensar, assim, isso não devia nunca existir. Essa é a palavra, crueldade. Teve um sketch. Tem um sketch do Zorra, né, na Rede Globo, que é muito legal. O cara chega assim na baia, né? Tá todo mundo trabalhando nas suas baias, e fala assim, rapaziada, olha, estão comunicando e dizer agora, acabou a pausa do cafezinho. Aí ele fica, pô, que isso? Acabou a pausa do cafezinho. Ó, e digo mais, hein? Horário do almoço agora, se vocês demorarem muito, é só 10 minutos. Eu fico, que isso, cara? Que não sei o quê. Aí fica aquele alvoroço todo, vocês não sabiam disso não? Reforma trabalhista, agora é livre negociação. Se você quiser uma hora a mais de almoço, você tem que procurar outro lugar que te dê isso, né? Aí nisso vem, aí tá todo mundo revoltado, e nisso tá entrando uns caras assim com uns colchões. Aí, ó, e se quiser também, pô, tá aí os colchãozinhos pra gente continuar a produção. Aí o cara, aí começa aquele alvoroço, ih, posso voltar? Não é pra entregar mais o colchão não? Mas é isso, o mercado de trabalho, uma crise, ele é um negócio apertadíssimo, né? A gente está falando mercado de trabalho, esse programa vai ao ar na Semana do Trabalho, tem uma série de conquistas que se teve, aí, exato, mas e é que, aí sim entra uma parte política que do negócio, que assim, houve uma série de conquistas. Quando a gente para pensar, por exemplo, que a gente tem uma consolidação das leis do trabalho, né, firmada em 1943 por um governo ditatorial, são coisas que existem no Brasil, né? A gente não pode reclamar muito, é uma piada pronta. É lógico. Agora, o que foi feito disso depois, né? A consolidação das leis de trabalho, ela é inspirada na Carta del Lavoro do Benito Mussolini. Então é uma consolidação das leis de trabalho inspirada por um governo fascista. Isso é história. Eu não estou dizendo nada que não exista. Entende? Mas a grande questão é: essa Carta del Lavoro, a consolidação das leis de trabalho, ela protegia, eu tenho que usar no verbo passado mesmo, protegia o trabalhador. Agora, amigo, é leão caçando zebra. Pois é. Não, é coisas que acontecem no Brasil, né? Minha namorada trabalha no supermercado, ela é caixa de supermercado. E quando, aqui na minha cidade, por exemplo, no domingo não se abria supermercado. Desculpa, abria o supermercado até 2 horas da tarde, por um acordo sindical. Quando começou a valer essa reforma trabalhista agora, isso aí, todos os acordos sindicais praticamente foram pro chão. Só que eu tava conversando com ela e assim, eu pensando, falei, cara, no Brasil as coisas são tão vacalhadas que, tudo bem, o trabalhador negocia. Exatamente, é anterior a isso. Não há problema nisso. Só que o contrato que as pessoas tinham ainda está valendo ainda. Não foi, tipo assim, é feito um outro contrato. Só que no Brasil, a coisa é feita à moda caralha. Então, assim, ó, gente, a partir de agora é assim, pronto. O patrão não chegou, fez uma reunião, falou assim, ó, gente, aqui, o contrato de vocês valia isso, não sei o que e tal. A partir de hoje, com a nova reforma, nós vamos fazer um novo contrato. Quem não quiser trabalhar, pode ir embora, entendeu? Quem quiser, a regra vai ser... Nem isso, o patrão não conversou com o trabalhador, entendeu? Ó, gente, agora é assim, se vocês quiserem, sabe? Brasil, a coisa é muito vacalhada, cara. Nossa, é piada pronta, como disse o Bruno, porque então pra que contrato? Então por que existe contrato? Se na hora que mudar, mudou, ó, mudou. Agora é assim. Eu sei que assim, vocês falando aí, eu até falar sobre a questão do professor, aí vamos passar logo pro geral mesmo. Eu passei por esse problema aí que o Bruno falou, de questão da qualificação demais, e pra quem... você tem muita qualificação pra quem vai te pagar pouco. E eu passei 3 anos desempregado mesmo, de pessoas que às vezes... É aquele negócio de você fazer... Eu ouvi esse termo até numa palestra que eu fui, de panfletagem de currículo, e as pessoas... tendo a vaga e as pessoas nem se dão ao luxo de dizer não, a gente não pode te contratar, não dá uma satisfação de nada. Hoje as pessoas são decepcionadas muito por isso, né? Que você às vezes tem a vaga, você dá pra aquela vaga e a pessoa simplesmente, sei lá, te esnoba, não diz o porquê de você não tá lá. E aí eu sei que eu passei muito tempo procurando, muito tempo mesmo. Eu fazia muito bico de dar aula de informática, de, sei lá, substituir professor também. E agora vai fazer 4 meses que eu entrei numa rede de lojas aqui como técnico de informática. E essa aí foi uma... Eu entrei e eu fui sabendo que eu não ia ficar. Por quê? Porque eu já tinha passado em vários lugares antes dessa empresa, e nas entrevistas eu chegava lá com gente que tinha 7 anos de experiência, 9 anos, 5 anos, tinha gente que era ex-funcionário da empresa, que saiu porque precisou sair, estava atrás de voltar, e aí assim, eu tive alguns contratempos na minha vida, nunca consegui concluir uma faculdade, e aí eu cheguei na casa dos 30 anos, sem experiência de nada, porque eu trabalhei meus empregos. Eu era apontado numa construtora, mas minha carteira era assinada como servente. Então, quer dizer, para todos os critérios, era servente de obra. Aí trabalhei na indústria, como apontador de produção também. Aí eles ainda conseguiram, pelo menos de lá eu saí, né, com a profissão de apontador, e trabalhei como auxiliar administrativo 1 ano. E aí eu estagiei, como técnico de informática no Instituto Federal, né, aqui em Sobral, e assim, pra todo mundo, o estagiário é aquele cara que não faz bosta nenhuma. Só que eu trabalhei num setor que não existia. Tipo, a gente chegou pra abrir o setor. O que tinha de pelo menos 6 meses que eu passei no Instituto, a gente trabalhou ali, eu acho que por uns 2 anos de serviço parado, a gente fez em 6 meses. E quando a gente sai de um estágio desse, isso, se você estiver ouvindo isso aí, e você for estagiário, com certeza, deixa até no comentário isso, até pra que fique mesmo visível, a gente é tratado como nada. Você sai estagiário, estagiário em merda, a merda ainda fede, você não, né? Ainda tem esse porém. E eu sei que quando eu fui fazer a entrevista, eu fui totalmente... Eu já tinha passado uma semana antes dessa entrevista por uma outra, pro mesmo cargo. E aquele negócio, eu ainda cheguei a fazer a seleção e aí tinha gente lá com 15 anos na carteira. E quando eu fui, já sabendo que eu não ia ficar. E um dos concorrentes parece que ele tinha também bastante tempo e ainda tinha uma loja em casa. Era um... Eu sei que aí eu não sei o que foi lá que eu falei, que foram com a minha cara. Aí deu certo. Mas assim, é complicado. Você... Repete aí, Santos. Você deu uma falhada aí. Repetir qual parte? Você falou que você já tava indo pra... Ah, sim. Pois é, eu fui fazer a entrevista já sabendo que não ia ficar, né? E aí, sei lá, o que foi que eu disse lá que resolveram ficar comigo. Aí hoje tá com 4 meses, não sei, vocês aí que me acompanham no Facebook, vê que vez outra eu tô viajando, né? Pela empresa. Mas assim, tem essa questão também do técnico. Aqui no Ceará, existem as escolas profissionais. Até eu cheguei a comentar isso naquele cast lá sobre o Enem, que o próprio governo dá o curso técnico para os alunos de escola pública. Só que assim, quando começou as escolas técnicas, eu já tinha terminado o ensino médio, então quer dizer, eu já fiquei de fora. Se eu quisesse fazer um curso técnico, eu teria que pagar ou me deslocar para outra cidade para tentar também disputar uma vaga no Instituto Federal. Aí eu fiz um curso que, aí você sai de uma cidade, né, que eu não sou de Sobral, né, eu sou de Itapajé. Aí você vem lá de uma família de agricultores e tal. E aí você vai para outra cidade a trabalho. Aí você faz o curso que você quer, só que é integral. Aí, por isso que eu nunca concluí minha faculdade, pelo fato do quesito horário. O curso era integral e você sabe, né? Você é pobre, você tem que trabalhar. Então, hoje eu tô tentando aí recuperar isso. Pode ser que dê certo. Eu agradeço muito essa questão dessas faculdades à distância aí, que ajuda muita gente nessa mesma situação que eu passei. Mas assim, hoje não tá fácil. E aí era o ponto agora que eu me lembro um negócio que eu ia dizer lá no começo. Nessa mesma empresa que eu tava conversando com o supervisor daqui da região, e ele fez um comentário que aquilo me deixou triste. Assim, não era de mim, mas eu fiquei triste porque eu iria passar por aquilo talvez. Quase todo dia chega a gente deixando o currículo analógico. E aí aí apareceu uma vaga para crediarista, e ele separando os currículos, tinha uma mulher que tinha 36 anos, parece. E aí ele falou assim, essa aqui de 36, ele rasgou o currículo da mulher. E eu falei assim, foi que eu... Não, já passou dos 30, a empresa me contrata. Pô, eu pensando aqui, eu tenho 30. Cara, a violência, né? A crueldade existe. Provavelmente. E eu queria. E assim, se eu posso. Porque eu gosto de falar mal de tudo mesmo. Se eu posso falar um ponto pior disso, sabe qual é, cara? É que esse cara que rasga o currículo de uma moça que tá procurando um emprego disso, de diarista, ou de auxiliar de limpeza, essas coisas. Então, esse cara que rasgou o currículo da mulher, cara, esse cara é tão ferrado quanto qualquer um de nós. Só que ele foi posto num cargo de chefia, e aí é onde a gente volta, né, 300 anos atrás, na função do capitão do mato. A minha bronca é exatamente isso. Quando o chefe te coloca numa posição de gerente, coordenador estratégico, como eu já passei em algumas empresas, sei lá, vice alguma coisa, vice-gerente de operações, cara, isso torna o cara como um capitão do mato. É assim, amigo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Agora, ó, já consegui sair da merda. Não tô mais ferrado quanto os outros. Só que ele não sabe que a máquina funciona o seguinte, amigo. Vamos mastigar. A máquina só mastiga, né? O sistema, o mercado de trabalho, ele só mastiga. Se você pensar, refletir sobre sua função de capitão do mato, pronto, você vai ser mastigado. Pô, eu não precisava ter feito isso, não sei o que, não sei o que lá. Pronto, já era. Você é engolido. Então, um dos diversos motivos, inclusive, que me fez escolher ser professor, o primeiro de tudo é eu poder escolher o meu horário de trabalho. Então, por exemplo, né, eu sou um cara que bebe. Então, pô, não tem como. Eu gosto de beber uma cerveja no domingo, não tenho como estar numa sala de aula às 7 horas da manhã da segunda-feira. Não ganho dinheiro, mas também não me aborreço. Não vou me comprometer. Entende? Então, assim, se eu não vou trabalhar na segunda porque disse que não podia trabalhar na segunda, é diferente. Já aconteceu diversas vezes de diretor falar assim: pô, Bruno, tem um horário aqui pra você, dois tempos na segunda-feira. Ah, e depois? Não, são só esses dois tempos. Obrigado, tchau e bênção. Eu tinha outros tempos, né, durante a semana, mas eu não ia dar dois tempos de uma segunda-feira às 7 horas da manhã, de 7 às 8h30, 8h40. Sabe? E depois voltar pra minha casa, interromper o meu sono da ressaca. Eu não vou render nem na minha cama, nem na escola. Então esse foi o primeiro motivo. O outro motivo que eu escolhi ser professor é o seguinte: de mal a mal, você tem só duas pessoas na tua linha de comando, em tese. Por exemplo, você tem um coordenador pedagógico e você tem um diretor da escola, um diretor escolar. Então você responde a duas pessoas. Você não pode responder, e aí o coordenador pedagógico, né, o coordenador educacional é o capitão do mato, para o diretor, que é o dono do engenho, na questão toda. Então, você respondeu isso. A minha bronca toda com o mercado de trabalho é que é o seguinte: eu consegui. Eu, com o meu esforço, eu acredito que todos vocês conseguiram, ou estão no caminho para chegar onde querem. Eu cheguei no meu ponto. Eu hoje me sujeito a esse mercado de empregado. Só que é o seguinte, eu sou um cara cristão. Eu não posso deixar de me preocupar com o meu próximo, né? O meu próximo, eu sei que ele tá muito ferrado. O que eu posso fazer por ele, eu faço. Tem a responsabilidade dele e tem a minha, o que eu posso fazer por ele, que não é a minha responsabilidade. Mas, acima de tudo isso, tem cara que não consegue esse tipo de coisa. Tem um cara que vai ser sempre chicoteado, cara. Tem um cara que vai vai acabar... Eu falo isso muito para os meus alunos. O cara acha que acabou o ensino médio. Ah, nunca mais eu vou estudar. Tudo bem. Você até não precisa, em tese, estudar mais. Mas, mano, como é que você vai sobreviver? Que tipos de emprego você vai ter? A minha preocupação toda é essa. Porque eu sempre penso o seguinte. Hoje eu tenho um estilo de vida que é muito confortável para mim, né? A gente tava brincando fora do ar aqui, que eu, pô, comecei a me mudar no dia 1º de março, e só recentemente, uma semana atrás, é que a minha mudança esteve concluída, ou seja, que tava tudo arrumado, que tava tudo no lugar. Por conta do meu trabalho, da grana que eu ganho com o meu trabalho, eu vivo um estilo de vida confortável. Mas eu fiz a minha cota de sacrifício por isso. Eu abro mão de um monte de coisas. Mas, e a gente até pode falar disso é uma pauta para outra, né? Mercado de trabalho, salário versus consumismo, né? Que é uma pauta para frente. Mas você tem um estilo de trabalho hoje. Eu trabalho hoje bem pouco em relação ao que todo mundo trabalha para viver uma vida tranquila. Eu ganho menos. Mas eu prefiro viver uma vida tranquila. Eu prefiro viver uma vida onde é o seguinte: meus cachorros estão muito bem alimentados, correndo aqui, porque eu hoje estou morando num sítio, muito bem. Eu tenho bastante comida em casa, mesmo trabalhando pouco. Mas tem gente que não consegue isso. Então, quem eu posso fazer, quem eu posso ajudar para isso, eu faço, né? Em determinadas medidas. Agora, nem todo mundo consegue, cara. Isso é que é dark. Exatamente. Mas isso também vai muito do que cada um quer como vida mesmo, né? Quer se matar de trabalhar para ter um determinado exatamente conforto. Vai conseguir usufruir menos, né? Na realidade, vamos ser realistas. Eu trabalhar um monte para conseguir usufruir 20 dias, um mês por ano, né? E sendo aquilo que o Eduardo Marinho fala, né? As pessoas têm crises de euforia na sexta-feira e crises de depressão na segunda-feira. Eu tenho uma história, desculpa interromper, Angélica, rapidinho, que foi assim: eu tava num feriado desse, onde o feriado caía na segunda. Eu tava acampando e aí o feriado era na segunda-feira. Aí a gente no domingo, né? A rapaziada junto, fazendo um churrasquinho e tal. Aí o cara sentou assim na cadeira de praia dele, assim na cadeira dele, assim, pô, beleza, graças a Deus, amanhã é segunda-feira, não preciso trabalhar. E na hora veio assim, tipo, como um relâmpago na cabeça, eu falei assim: caraca, bicho, que vida desgraçada é essa que a gente vive, hein? A gente fica feliz porque a gente deixou de trabalhar um dia porque é feriado. Quanto tinha que ser uma outra história, sabe? A gente curte muito pouco a vida. Durante um ano a gente curte muito pouco. Então, essa nossa relação com o trabalho é violenta, né? Como que sentido faz você ter uma crise de euforia porque chegou o final de semana numa sexta-feira e uma crise de depressão porque chegou segunda? Complicado. Entendeu? Qual é a nossa relação com o trabalho, exatamente? né? Por que que a gente trabalha? Sabe, se a gente for, não, entrando nessas questões, você começa a ficar assim, não, pera. Aí é onde, assim, eu vejo que compartilho muito, muito a opinião e o posicionamento do Bruno. É muito mais legal você optar, assim, como qualidade de vida, trabalhar menos, por consequência, ganhar menos, mas isso não significa que vai passar necessidade, que vai deixar de ter coisas essenciais para a vida, mas a sua relação com o trabalho é outra. Claro que vai chegar aquela hora que a gente está cansado, pedindo férias, e, ou um feriado. Ai, me dê um feriado que eu quero dar uma descansada. Eu acho que isso é natural, talvez, né? Eu vejo assim. Agora, a pessoa fazer da sua rotina ter uma crise de euforia. É, porque chegou o final de semana, é, não sei o quê. Na sexta-feira. Pode aí, sextar. É. Aí quando chega no domingo à noite, tá querendo chorar. Isso é muito comum. E é insano, gente. Isso é absolutamente insano. Não sei se vocês, não sei se vocês tocaram nesse assunto enquanto eu saí aqui rapidinho, mas pelo menos aqui na minha cidade, na minha região, trabalhar muito é cultural, sabe? É motivo de orgulho. Mesmo a pessoa não aguentando, posso, sim, conheço pessoas que falam isso, sabe? Nossa, eu não tô aguentando mais trabalhar, não sei o quê. Mas assim, ela quer ir trabalhar, sabe? Aquilo ali pra ela, não sei, parece que é obrigação, é cultural, sabe? Do povo aqui, de querer, assim, eu tenho que trabalhar muito. O certo é trabalhar muito. Eu não posso. Se eu tô trabalhando pouco, isso é vergonha, entendeu? Tipo gente que trabalha em casa, entendeu? Minha mãe mesmo sofreu muito com isso, esse preconceito. Que ela é costureira. Sabe, trabalhou a vida inteira dentro de casa, mas trabalhava assim mesmo, mais do que gente que trabalha na empresa, entendeu? Mas todo mundo, às vezes, chegava e falava assim, ah, você pode fazer isso na igreja, porque você não trabalha, tipo assim, como se ela não trabalhasse, entendeu? Porque ela tá em casa, então ela tinha tempo disponível, entendeu? Ah, você pode ajudar lá na igreja, isso. Ela falava, entendeu? Que ia e tal, mas... Por fora, aqui em casa, comentava, nossa, tem gente que acha que eu não trabalho porque eu trabalho em casa e eles acham que eu tô disponível qualquer hora. Existe isso também. Existe. E aí tem dois fatores, né? O primeiro, aí hoje, né, na falta do nosso amigo Zé Augusto, venho eu, né, ser o chato do negócio. É, do intelectualoide do negócio. O palestrinho. Que é o seguinte... Tem um livro muito importante de um sociólogo chamado Max Weber, se não me engano, acho que é 1927, se não me engano, mas não importa a data. O nome do livro é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde o Max Weber ele analisa o seguinte, todo mundo já ouviu a frase, trabalhar dignifica o homem. Sim. Exatamente, sai daí essa... Sai desse livro essa frase, né? Porque quando da Reforma Protestante, que no ano passado fez 500 anos, né? Em 1517, um dos motivos da Reforma Protestante era para o seguinte: a Igreja Católica criticava a usura. O que é a usura? É a obtenção de lucros. Tinha gente, né? Na gênese dos bancos que a gente tem hoje, gente que emprestava dinheiro e cobrava juros por isso, né? A Igreja Católica entendia que você não tinha que cobrar juros. As pessoas que... uma coisa era ganhar dinheiro com o produto do seu trabalho. Outra coisa era ganhar dinheiro fora de um produto do seu trabalho, né? Da chamada burguesia. Isso há 500 anos atrás. Então a Igreja Católica começou a criticar. A burguesia daquela época começou assim, eu não tenho espaço dentro dessa religião. Eu não tenho como ser católico, eu não tenho como ser temente a Deus e, pô, não consegui viver, né? Não consegui ter meu dinheiro. Então, um dos vários motivos da Reforma Protestante é esse, da condenação da usura por parte da Igreja Católica. E aí, o que que acontece? Essa burguesia que se converte ao protestantismo... esse protestantismo cristão, ele está aliado aos interesses comerciais. Então, o trabalho dignifica o homem. E aí vem uma série de teorias, inclusive a teoria da predestinação, que é o seguinte, se você tem riqueza material, significa que você é um dos escolhidos, né, de Deus, você está salvo. está justamente aliado a isso, o que diversas igrejas neopentecostais utilizam hoje. Então, essa história de que a gente tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito por quê, velho? A gente tem que trabalhar pra gente sobreviver. O cara que vive da terra, por exemplo, que o trabalho dele tá aliado a algo que ele não controla, como as condições meteorológicas, por exemplo, um pequeno produtor, né, na sua terrinha, ele retira dali o sustento. Se a chuva não ajudar, se o sol não ajudar, ele não consegue. E aí, por exemplo, aí o cara passa na porta da terra do cara e vê o capioca lá sem poder trabalhar porque a plantação dele não cresceu. Ô, compadre, vida boa, né? Vida boa, não tá arando a terra. Caraca, que absurdo é esse? Aí você tá falando aí do exemplo da sua mãe. Caraca, sua mãe costura. Minha avó não era costureira de profissão, né? Mas eu vi minha avó costurando muito vestido também. E como você falou, entende? Trabalhando bem, até bem tarde. Porque às vezes a pessoa encomendava um vestido que era pro dia seguinte, minha avó tinha que fazer um reparo, botar uma pence e tal. E eu acho isso absurdo quando o outro olha pro trabalho do outro. Ah, mas esse seu trabalho é muito fácil. Pô, meu amigo, não tem trabalho fácil. Fácil seria se a gente ainda vivesse no Éden e a gente ainda estivesse recebendo tudo de Deus. Eu me lembrei de uma história aqui. Quando eu trabalhei na fábrica, aí tinha um setor lá de injeção e tinha uma sandália que o pessoal colocava meia na matriz, né, pra ela injetar. E aí aquele excesso, né, tinha uma espécie de serrinha, igual aquelas que corta carne no açougue, só que menor, pra cortar esse excesso. Aí tinha um senhor, acho que ele ainda trabalha lá, um senhor, que o trabalho dele era consertar essas máquinas. Ele era mecânico de máquina e ele fazia o ajuste. Ele não era nem consertar, ele só ajustava. Às vezes ela desregulava, ela ia lá, apertava uns parafusos. E tinha um colega meu, um cara que trabalhava no mesmo setor que eu, que ele ficava falando assim, na época o salário mínimo acho que era 500 e alguma coisa, e esse senhor ganhava R$2.000. E esse meu colega era revoltado. Como é que pode? O cara só aperta uns parafusos e ganha. Ele ajeita refilador e ganha R$2.000. Isso tá errado. Aí eu falei assim: você sabe ajeitar uma refiladora? Ele: não. Então pronto. Ele disse: não. É, pronto. Aí. É igual a piada, né? Do cara que a máquina dá defeito, aí ele chama o técnico pra consertar. Aí o cara vai lá, aperta um parafuso. Quer dizer, troca um parafuso, aperta. Aí quanto que é? R$1.000. Aí o cara: não, é R$1.000, você só trocou um parafuso. É, ele falou: é, R$1 o parafuso. Agora, R$999 pra saber qual o parafuso que eu tinha que trocar. Exatamente, exatamente. O valor do seu conhecimento. Não, eu já briguei com muito. Eu deixei de fazer negócio de fazer formatos, essas coisas, por causa disso, que eu cobrava um certo valor e as pessoas ficavam com raiva, mas eu fazia o serviço, ainda dava uma orientação pra pessoa, o pessoal ia pros outros que cobravam mais barato, e daqui e passava uns 2-3 meses e já tava levando de novo. Aí o pessoal tinha raiva porque eu cobrava caro, mas tipo, era uma coisa que, né, não ia estar tá pagando sempre e aí, pros outros. E aí tem uma era coisa pessoa, que assim, né? Vamos dizer assim, é da evolução do trabalho, né, do... Não é da evolução para melhor, vamos dizer assim. É das mudanças que as formas de trabalhar têm. Que é o seguinte. Tempos atrás, eu estava dando uma aula de Revolução Industrial para os meus alunos. E na época eu trabalhava numa empresa que era educação para o trabalho mesmo. Sabe? Educação para o trabalho. Era formar mão de obra. Formar mão de obra. Só que, né, professor de história, ele é um bicho desgraçado. Eu não gosto muito do termo, mas a gente tem que ensinar as coisas pros caras. É, né, professor de história nasce todo mundo com o mesmo formato. Aí, eu tava. Tem um livro, uma outra indicação de livro pra rapaziada ler, que é um sociólogo também italiano chamado Domenico De Masi. E ele diz o seguinte: é uma entrevista. Caraca, agora a estante está na minha frente, mas eu não estou conseguindo ler o nome do livro. Mas é o seguinte, nesse livro é uma entrevista que se fala com ele, e ele diz o seguinte: qual é a necessidade da gente ter ascensorista? Você que não sabe, meu amigo, o que é um ascensorista, é o sujeito que fica sentado dentro de um elevador e pergunta para você qual andar. Aí o trabalho do sujeito é perguntar o andar para onde você vai e apertar um botão. As pessoas, né, no século XVIII, as pessoas se revoltavam com as primeiras máquinas porque elas estavam tomando o emprego das pessoas. Pô, mas combinemos que em pleno século XXI, qual é a necessidade de se ter alguém apertando o botão? Você não é capaz de apertar um botão? Entende? Você, existem ainda, né, elevadores que não são automatizados. Pô, cara, mas isso é dois em cada 10, se for. Entende? Então a gente hoje ainda paga uma pessoa, e essa é uma questão do mercado de trabalho que é meio estranha. A gente ainda tem determinadas profissões só para a gente sentir alguma coisa. Você está entendendo? E aí, na época... Para ser servido, né? Aquela coisa de ter alguém que me sirva. Exato. E eu tinha uma turma que tinham várias empregadas domésticas. E aí, quando eu fui pegar no assunto de empregada doméstica, que eu digo, minha opinião pessoal... Ter uma empregada doméstica, não uma diarista, ou seja, uma faxineira que vai lá um dia na semana para dar uma limpeza na sua casa. Um dia na semana. Não estou falando aquela mulher que fica de segunda a sexta, que dorme no trabalho. Isso é resquício da escravidão, cara. Ah, mas eu assino a carteira de trabalho dela, eu dou todos os direitos. Bicho, que vida é essa que você vive, que você não consegue lavar seu prato? Que vida é essa que você vive que você não sabe mexer numa vassoura? Você pode... E a pessoa não tem família, né? Porque ela não vai pra casa, não tem marido, não tem filho, não tem nada. Ela tem que ficar no trabalho. Exatamente. Né? Eu nunca tinha pensado. Não, mas aí é aquela coisa de ainda achar que a pessoa tem que agradecer pelo fato de ter trabalho. Porra, bicho. Que isso? Essa coisa da escravidão. Não, ela, claro que ela tem família, mas a família tem que agradecer que ela tem um trabalho. Entendeu? Aquele Gregório do Vivier fala uma coisa. Ele tem uma crônica que eu não consigo encontrar, que ele fala que sobre o índice de violência, não, é uma geral, na realidade, nos países desenvolvidos, países ricos, se eu não me engano, Holanda até era a base de comparação dele. Que assim, nos países que as pessoas cuidam, limpam o seu próprio vaso sanitário, ninguém tem que se preocupar com um ladrão de bicicleta. Exato. Quando você não tem a mentalidade escravocrata do serviçal, você não impõe uma diferença entre as pessoas. Né? Então, não importa se a pessoa não tem recurso, ela não vai roubar a bicicleta. Né? Mas aqui essa ideia da empregada doméstica que vai fazer o trabalho sujo, que eu não quero fazer, só porque eu não quero fazer, e ainda fazer ela agradecer o fato de eu assinar uma carteira de trabalho... Não, gente, que relação com o emprego, que relação com o trabalho a gente tem. Não, mas é isso que eu tava falando lá, quando eu disse que as pessoas aqui, elas trabalham muito e mesmo assim gostam disso, de certa forma. Entendeu? Ela se sente bem com isso, porque se ela não tiver trabalhando desse jeito, pra ela tá errada. Ela, assim, é uma coisa tão incrustada na cultura... Que mesmo a gente sabendo que não faz nenhum sentido, que é uma coisa que não é certo, mas é tido como normal essa situação. E como é tido como normal, uma coisa que o Sandro falou e que eu perdi o tempo de comentar na hora, bem como é tido como normal você fazer, porque você não tem a qualificação formal, que é o caso dele, então você é contratado com uma função de salário menor, para fazer um trabalho que te exigiria um salário maior. Não, mas não, você não tem a qualificação. Então você tem que agradecer o fato de você estar empregado ainda. Gente, né? Essa relação com o trabalho que a gente vive, é bonito trabalhar demais? É. Eu não acho, não. É igual a música lá do que eu até fiz um offcast sobre essa música do Coruja lá, né? É bonito a gente lavar prato e ser empregado, né? Então a gente... Tem essa coisa, essa culpa. Eu sei que as pessoas visam muito hoje o que é pregado é a questão de ganhar dinheiro, né? E aí, assim, existem três formas de ganhar dinheiro, né? Que é essa aí, é essa, a mais comum é essa que o Guilherme falou, de trabalhar muito. você trabalhar até mais do que o normal, porque eu, pelo menos eu conheço muita gente que tem o seu emprego, faz serviço por fora, final de semana, porque tem que juntar dinheiro, porque quer comprar, sei lá, quer comprar um carro, ou quer trocar, ou quer comprar uma casa, ou quer viajar. É, a outra, a forma que é ensinada nas universidades, que é a questão do empreendedorismo, né? Que aí, mas assim, eles passam exemplos muito bonitos de gente que... Mas aí o empreendedorismo é aquele porém que ensinam pra gente na faculdade, aquela coisa maravilhosa de você pegar um cara que saiu do nada e, ah, ele tinha um... Qual foi o... Pronto, a história do Camargo Correia, que ele tinha uma carroça, né, com o cavalo, que ele fazia entrega de areia e foi guardando dinheiro e comprou outra carroça, e depois comprou outra carroça e vendeu as três carroças, comprou um caminhão e hoje é uma das maiores empreiteiras do país, uma das, né, e passam isso pra gente muito bonito, mas é como se fosse, mas aí você depende de três fatores, né, você ter a ideia, tipo, no caso, sei lá, um Bill Gates da vida, que ele teve a ideia lá do software, que ele nem teve a ideia, ele roubou lá do outro cara e vendeu uma coisa que ele nem tinha, e ele comprou lá e vendeu, e hoje é o cara mais rico do mundo. Mas assim, não deixa de ser um espírito empreendedor, né? Já que ele teve a ideia de montar uma empresa de software. É, e aí a questão do boom é a questão da dedicação, quer dizer, mesmo você sendo o seu próprio patrão, você vai trabalhar muito. Isso também é, cara, eu sempre é fato. Eu sempre digo o seguinte, que o cara, o empreendedor em geral, o comerciante pequeno, grande, não importa, ele é escravo do próprio dinheiro. A gente tem que começar a pensar isso pra frente num outro assunto, que é analisar essas relações de consumo que a gente tem nos nossos dias. Por quê? As pessoas têm que se perguntar para o seguinte: eu trabalho. Então, pelo trabalho, vamos colocar lá em linhas muito, muito, muito, muito, muito, muito pequenininhas e gerais a ideia, né, do marxismo, que é eu vendo a minha mão de obra para um sujeito detentor dos meios de produção. E pela venda da minha mão de obra eu recebo um salário. Para que é que você tem esse salário, cara? Esse salário que você tem serve para o quê? Porque assim, primordialmente ele deve servir a sua habitação, deve servir a todos os custos envolvidos nessa habitação. Só que a gente também tem que cair num negócio que é o seguinte: tem gente que vive trabalhando para conseguir coisas. Ou seja, o custo de habitação dele é o mínimo, né? Já está previsto, né? Eu vou pagar tanto de aluguel, tanto de luz, tanto de água, tanto de condomínio, tanto de não sei o quê. Beleza. E o resto? Ah, eu vou comprar aquela camisa que não sei o que, não sei o que lá, vou comprar aquele telefone, não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente tem que questionar isso, né? O salário serve para o quê? E eu sempre digo o seguinte, é uma frase muito clichê, uma frase muito repetitiva, mas todas as pessoas, se eu tiver errado, vocês vão lá nos comentários, na nossa página no Facebook, vocês vão lá no blog e comentam. Mas eu penso o seguinte, todas as pessoas que trabalham com o que gostam, nunca mais trabalham. Você para e pensa. Todo mundo gosta de pensar na vida dos famosos, tá? Ah, atuar é mole, né? O trabalho de um ator é fácil. É chegar ali na câmera, ler um texto, não sei o que, não sei o que lá. É mole. A gente pensa nisso. Mas a gente pensa nisso sabendo que a gente quebra pedra, por exemplo. A gente não sabe o esforço que o ator teve até chegar a uma Rede Globo da vida. Ah, é o famoso fulano teve sorte, né? Isso, fulano. Nem vamos falar disso, que isso dá outro podcast. Fulano. Você falou aí da questão da Rede Globo. Não precisa nem ser da Rede Globo. No teatro mesmo o cara já sofre. Exato, exato. Aí eu sempre digo o seguinte, é uma frase que é clichê, que é o seguinte: trabalhe com o que você... Ou faça o que você gosta e você nunca mais vai trabalhar. Ou seja, pô, eu gosto de dar aula. Pô, eu moro em Maricá, cara. É um município do estado do Rio de Janeiro. É, a distância da minha casa... Terra do Sérgio Cabral. Então, a distância da minha casa pro meu local de trabalho são 70 quilômetros. Não é muito. A Angélica falou aí que são 50 quilômetros. Mas no Rio de Janeiro, né, é uma distância que o nego fala assim... Nossa! Lembra que eu falei lá no programa Nosso Brasil que o Rio de Janeiro é uma cidade muito pequena. Nossa! Você mora em Maricá e você vem aqui dar aula na escola pública onde eu trabalho. Sim, venho. Mas por quê, professor? Porque eu gosto. Eu me divirto, eu adoro estar aqui com vocês. Sabe, essa semana foi semana de prova, aí fica aquele tempo vaga de uma prova para outra, conversa com o aluno, pô, professor, que legal, não sei o quê. Eu gosto disso, eu explico isso para eles. Mas é, eu gosto disso. Ah, mas eu não gosto de ser professor, Bruno. Então escolhe o que você gosta, velho, vai atrás. Sabe? Tem, só o que tem é teste vocacional por aí. É, mas eu quero divagar um pouco no que o Bruno falou. É, faça o que gosta, que você nunca mais vai trabalhar. Então, uma das coisas que tem atrás dessa frase é uma péssima relação com o trabalho, né? Eu posso ver, né? Fica nas entrelinhas, a nossa relação com o trabalho não é uma boa relação, né? Porque a gente exclui, tá vendo? Faça o que você gosta e você nunca mais vai trabalhar. Então a gente está excluindo o trabalho como uma coisa prazerosa, né? Dizer assim, eu vou trabalhar. Quer ou não, já está incutido, né, na gente, que o trabalho não é uma boa relação. Era para ser uma atividade como qualquer outra, né? Assim, não era para você ter que gostar de trabalhar. Era para trabalhar e pronto, né? Não, mas... Eu acho que é isso que você está querendo falar, né? Mas tem aquela famosa frase lá do Seu Madruga, o trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar. Ei, cara, mas eu até entendo isso que a Angélica tá falando, e realmente a gente desenvolveu uma questão ruim com o trabalho. E aí eu vi aqui, né, pesquisei aqui, o nome do livro do Domenico De Masi, Domenico De Espaço Masi, é Ócio Criativo. Olha o nome do livro, Ócio Criativo. Se... Exato, não é você ficar, né? Para quem não sabe o que significa a palavra ócio, em termos gerais é assim, você não está fazendo nada, você está ocioso, mas no seu tempo ocioso, o que você está fazendo? O que você está produzindo? Né? Você está produzindo, você pode produzir um monte de coisas, se você, na minha opinião, é porque foi esse direcionamento que eu dei para a minha vida, que é, eu não trabalho... Né, para ficar ganhando dinheiro para mim e para os outros, né? Ou eu não trabalho mais para ficar ganhando dinheiro para comprar coisas. Eu trabalho hoje para o seguinte, cara. Eu cheguei num ponto de ter uma biblioteca que eu tava chegando no... Caraca, eu não consigo ler os livros! Cacete! Eu tenho muito livro e eu não tô dando conta de ler meu livro. Então preciso de tempo para ler os meus livros. Então vamos arrumar um tempo para ler livro? Então, eu hoje cheguei lá, se você ainda não viu, nosso programa lá sobre leitura, lá em janeiro, eu falei sobre isso. Eu já cheguei ao ponto de ler 2-3 livros por semana. Caralho, por semana? Por semana. Porque eu tenho tempo para isso. Eu criei esse tempo para mim. Eu não preciso mais de tanto dinheiro para consumir coisas. Você trabalha para o quê? Essa é a pergunta que eu quero deixar no ar. Você tem que se perguntar, você trabalha para o quê? É, eu acho assim que essa pergunta fica até para um bom final aí, pra gente, né, se cada um ainda quiser falar alguma coisa sobre esse assunto, pra gente finalizar. Eu queria falar a terceira coisa lá, eu disse que era as três formas de ganhar dinheiro, aí eu disse duas, que é só repetindo, né, que foi trabalhar além, né, do que você já trabalha, questão do empreendedorismo, que aí a gente puxou aí. E aí a terceira forma, e a que é a menos divulgada, é a questão do investidor, né? A pessoa ser investidor. É, você pode, sei lá, mas O problema de ser investidor é que você meio que tem que ter um certo dinheiro para isso também, né? Porque você às vezes você tá vendo alguém que também é interessante e a pessoa não tem como colocar aquilo para frente, você vai, não, eu te dou tanto, você me paga tanto, ou você vira sócio da pessoa, ou sei lá como, e aí aos poucos aquela pessoa vai te repondo. A gente tem aquele programa lá, acho que vocês falaram até naquele programa sobre os reality show, né, que é o Shark Tank, que mostra isso bem claro. Só que ali é a gente que tem dinheiro para isso, né? A gente pode tentar investir em coisas pequenas, sei lá, você recebeu aí, sei lá, no sei lá, você jogou lá na Loto Fácil e ganhou, sei lá, R$ 500, aí você investe aí 200 com alguém, sei lá, tem um vizinho seu que quer botar lá, vender salgado na calçada, você investe lá R$ 200 para ele te devolver 250, vai. Já é um começo, né? É, mas isso aí é uma coisa que a gente pode voltar depois num assunto, que essas três coisas aí que você falou, que é a questão do pensamento, né? Da cultura de pensamento do brasileiro. Que igual o Bruno também deu o exemplo de que as pessoas trabalham para quê, né? Só para consumir. É, sei lá, quanto mais baixa a classe. Não, baixa a classe social é feio, mas quanto menor o poder aquisitivo da pessoa, mais ela tem essa tendência Normalmente é a para gastar. sobreviver, né? Mas mais ela tem a tendência a gastar com coisas que, assim, sabe, mais ela consome. Então é uma questão de cultura. É Inutilidades. coisas, de certa forma, inútil. Entendeu? Então é uma coisa que a gente pode voltar depois. Acho que dá um episódio inteiro só pra gente falar dessa cultura de pensamento brasileira aí. Sei lá, 7 de setembro, talvez, seja uma boa data para isso. Mas, alguém aí tem considerações aí para fazer para a gente finalizar? Bom, eu acho que essa reflexão aí, você trabalha para quê? Para o quê? Pensando muito na nossa relação com o trabalho, né? Eu acho que vale a pena. Foi uma boa sacada do Bruno. Seria a minha consideração mesmo, assim. Trabalhar para simplesmente consumir o que talvez pode consumir a sua própria vida, né? Ter crise de euforia. Onde você vai chegar para isso? Ter crise de euforia na sexta-feira, mas crise de depressão na noite de domingo, é uma relação um pouco estranha. São duas. Eu gostei muito quando você falou isso. Pô, todo mundo. E o Sandro falou lá, sextar, vamos sextar, sextou. Aí Essa é a opinião que beleza. tem. E dura 48 horas, cara. Que é isso? Que é isso? Não sabe? Não dá Então para é entender essa. isso. Tem um amigo meu que tá agora. Ele tá trabalhando muito, né? Ele é mais novo que eu. Ele tem 10 anos mais novo que eu. E agora que a vida do trabalho dele tá começando de jeito. E ele tá me devendo uma visita há muito tempo. A gente combina, blá, blá, blá. Aí ele falou assim, pô, cara, vamos ver se a gente se vê no feriadão, né? Esse fim de semana no Rio de Janeiro há um feriadão, que segunda-feira é um feriado do dia de São Jorge aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver se a gente se vê no feriadão. Aí quando foi, sei lá, quarta ou quinta-feira, ele disse que não, não ia poder vir. Aí eu falei, cara, não, relaxa. Toda semana eu tenho feriadão. Porque toda semana para mim, segunda, é feriado. Mas eu procurei isso, sabe? Eu não gosto de tirar. Para muita gente vai falar assim, pô, tá tirando onda. Não, não tô tirando onda, né? O pouco que eu trabalhei, vamos combinar aí que eu trabalho desde os 14 até os 38. Dos 14 aos 38, eu trabalhei o suficiente para me dar uma vida tranquila, para agora, aos 40, eu tá vivendo uma vida bem tranquila. Eu não sei o dia de amanhã, por enquanto tá bom. Então, assim, eu vivo um feriadão constante toda segunda-feira. Agora, e aí eu só quero encerrar com isso mesmo. Que o nosso ouvinte, ele reflita sobre isso. Eu trabalho para quê? Entende? Por que que eu. Não é porque eu trabalho. Eu trabalho para o quê? Porque trabalhar a gente precisa. Porque se a gente fosse rico, a gente não precisava trabalhar. Então, se eu trabalho, eu trabalho para quê? Pois é, galera. Então você aí que nos ouviu até agora. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado também ao pessoal que participou aqui, o Bruno, a Angélica e o Sandro. É mais uma semana cumprida. Estamos aí firme e forte. Eu não tenho muita mensagem para dar sobre esse assunto. Acho que todo mundo já falou, então não, provavelmente não vou falar nada de novidade. Mas acredite sempre, lute, não ponha a culpa das coisas nos ombros dos outros. Né? Cada um é responsável pela sua vida e a gente sempre tem que correr atrás, não adianta ficar só no reclamando, que também não funciona. Vamos mudar nossa forma de pensamento, vamos tentar ser pessoas melhores, profissionais melhores, que uma hora o sol brilha para todo mundo. Tá? Então siga a gente aí, nosso blog papodecalçadapodcast.blogspot.com.br, redes sociais arroba papocalçada. Tem que tá tendo lá no nosso blog, estreou a semana que a gente está gravando o Remix, que é um projeto inicialmente do Michael, que ficou muito bacana. Não sei se vai ter mais gente publicando nesse novo selo aí do Papo de Calçada, mas espero que sim. E tiver que mandar. Eu já pensei em alguns temas aqui. Se eu puder, de repente faço também. Pois é, não, assim, o espaço tá aberto. Só que o Remix é aquela coisa, né? É produto independente. Quem quiser fazer, faça, produza, edite. É totalmente independente. Até fica um alô aí pro ouvinte, né? Se for reclamar, reclama com a pessoa que o publicou. Negócio tá crescendo, né? Não é culpa do Papo de Calçada. Isso aí. Então. Não, mas foi maneiro. O Michael meteu o pé na porta e ficou maneiro. Eu também tô pensando, tinha pensado, mas como eu edito aqui o Papo de Calçada, então o meu tempo é menor para fazer isso. Eu já fico muito envolvido nas edições aqui. Não sei, o Bruno voltando a me ajudar, acho que eu vou ter mais tempo para fazer esse outro projeto também. Queria deixar um agradecimento pela segunda semana seguida ao Fábio Murakami, que foi, né, nós até estávamos conversando aqui antes, que ele deu várias dicas aqui pra gente, deu um feedback bem legal, e nessa semana ele deu outro feedback sobre o episódio de comida. Então ele falou que gostou muito, diz ele que é conterrâneo, ele tá morando no Japão, mas ele é conterrâneo da Angélica, lá do Paraná, e se identificou muito com as coisas que ela falou, que foi embora e sente saudade de algumas comidas, do prensadão, de algumas coisas desse tipo. Então, valeu, Fábio, muito obrigado pelo seu feedback. E você que nos ouve e não manda o seu feedback, se quiser falar alguma coisa, né, pode ser por mensagem lá no Facebook, igual eu já tinha falado, ou então por e-mail, que é papocalçada@gmail.com, ou então mensagem também lá no blog, se quiser deixar a gente lê aqui também. Abração, Fábio. Mas é isso aí, gente, valeu mesmo. Ah, semana que vem episódio especial mesmo, porque vai ser sobre o Dia das Mães. Vamos tentar reunir novamente as moças aqui do Papo de Calçada, as mulheres, né, que ficou naquele episódio do Dia da Mulher. Ficou muito bom e não tiveram oportunidade de reunir elas de novo. Então esperem aí na semana que vem, já tá prometido, elas estão de volta aí com muito assunto. Valeu, galera!